sul. Grave estrondo, a nega se amarra em um paredão. Aumenta essa porra, F5, as nega quer ouvir, véi. Sacudiu, balançou, grave estrondo, as nega se amarra em um paredão. Aumenta essa porra, coloca no talo. Vem com o Garcia, vem. Hoje tu vai sentar com a raba, tu vai rebolar com a raba. Sequência de uma sentada. E toma, lobinha, vai. Hoje tu vai sentar com a raba, tu vai rebolar com a raba. Sequência de toma, toma. Sequência de uma sentada. Hoje tu vai sentar com a raba, tu vai rebolar com a raba. Sequência de uma sentada. Toma, F5. Hoje tu vai sentar com a raba, tu vai rebolar com a raba. Surra de swing, meu maestro. Sacudiu, balançou, grave estrondou. A nega se amarra em um paredão. Aumenta essa porra, coloca no talo. E vem com Garcia, vem. Sacudiu, balançou, grave estrondou. A nega se amarra em um paredão. Aumenta essa porra, F5, e joga pra cima. Hoje tu vai sentar com a raba, tu vai rebolar com a raba. Sequência de macetada. Hoje tu vai sentar com a raba, tu vai rebolar com a raba. Sequência de macetada.